140 a bordo, 140, 330, Recife. Cliente, gol no 604. Está livre o táxi pelo pátio 3. E é, posso para ingressar na táxi aí, quilo? Se eu ingresso no pátio 3, vai chamar para ingresso na quilo. Solo, tem uma aeronave no sentido oposto, no pátio 3, no pátio principal, no 604. Ok, o gol no 604, desculpa, faltou a informação de tráfego. A aeronave vai parquear agora no pátio 3, posição 9. Eu não sei se você observa a mesma curvando agora, o gol no 604. Gente, agora a gente está aqui, pátio 3, como é que está aqui no 604? Oceano 6313, acione identificação, desça para 5.000 na chegada a IPIT, ajuste no 021. Paulo Salvador, passaria do 9808 para o táxi 4. 1-3 a bordo, está com 5 horas e 3 de autonomia, alterna Fortaleza. Cliente, o passageiro 9808, prossiga o táxi seguindo o Airbus à frente, infelizmente a aeronave está em reboque, reporte para ingresso no pátio 3. Reporte para ingresso seguindo o Airbus em reboque. Tem condição de passar por ele, se o senhor autorizar? Infelizmente não é possível, ok? Aguarde para a ultrapassagem. Está aguardando então, passando. Aeronave SATA, prossiga agilizando o reboque para o pátio 3. A aeronave SATA. Copiado. Sol Salvador, TAN 3398 na eco. TAN 3398, táxi lento pela Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette, 3398 da TAN. Copiado, gol no 889, mantenha um ponto de espera aguardando. Mantém. Flip 52, 16, decolou aos 31, chama o controle e frequência 120, decimal 8. Controle 1208, boa noite. Controle, boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, controle, está em contato, radar. Kilo 604. Eu vou 1604. Observe a nave da TAM, no taxi Alfa, após, prossiga via Quilo e Alfa para o ponto de espera da pista 28 e lá chame a torre em 1895. Quilo e Alfa já passou, tá? Lá chama 1895. Passarei do 9808 solo. Na escuta, passei 908. Ok, comandante, o senhor vai prosseguir o táxi aqui até o próximo Táxi Índia. Se eu teria condições de fazer um 180 aqui na Táxi Índia, reposicionando a proa da aeronave voltada para o pátio 3, o senhor vai ultrapassar essa aeronave Airbus pela Táxi Alpha, ok? Seria possível se eu prosseguir aqui na Índia, fazer um 180 e aguardar para o táxi? Gol no 889, observa a rolagem do Airbus da TAM após ali, mantém na 28. A linha mantém 288, 889 da Gol. Eu creio que o senhor não entendeu. O senhor vai prosseguir o táxi aqui próximo à Táxi Índia, se eu teria condições aqui de usar um pouco da Taxi India, fazer um 180, um 180 graus e posicionar a aeronave com a proa voltada para o pátio 3? Ah, positivo, é possível. Afirmativo. Então, faça um 180 aqui próximo à Taxi India, posicione a aeronave no través do portão 3 e aguarde para prosseguir o táxi. Positivo. Eu consigo até passar entre a aeronave 67 e o web, se o senhor autorizar. Infelizmente não é possível, porque a gente só tem uma faixa de táxi, ok? Aguarde no través do portão 62, no através do portão 3 para retomar o táxi pela Alfa. Positivo, sem problema. O TAM 3398, observe a aeronave Airbus sendo rebocada para o pátio 3 e na sequência um ATR da Passaredo. Após o ATR livrar o eixo da Juliette, tu prossiga para o gate 8. Após a passagem da aeronave da Passaredo, a aeronave ATR prossegue para o gate 8, TAM 3398. O 35216 está cruzando o 055, autoriza direto no Maracaju? Momentinho. Torre Salvador, boa noite, TAM 3858, o perfil da Momo 2 e 500. 3858, contato radar, suba sem restrições para o nível autorizado na saída Momo. Positivo, sem restrições para o 350 na saída Momo, TAM 3858, quando possível a proa de Cogbo. O 3858, eu já tenho autorização para o seu voar a Bucu. Já coordenei junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Vamos dar altitude. Positivo, ganhando altitude então. Está 3858 na proa de Abucu. O Trip 5216, desculpe, eu não pude lhe dar atenção, mas eu estava efetuando a coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste para que o senhor voe para o Alfa Romeo 363, é possível? Ah, a gente vai pro Aracaju, nós não estamos fazendo o procedimento RNAV. Não tem problema não, o senhor pode curvar à direita para Aracaju. Muito obrigado. Interceptou o gol no 076. Gol no 076, aproximação, cheque o trem, torre 1, 1895. Obrigado. 47, livre o pushback no portão 5, pushback e acionamento. Reporte táxi. Vivo suspeito, vai reportar para o táxi. Aos 36, controle, frequência no 208. 208. Voo no 076. Voo no 076, continue. Aproximação, reporte fundo visual com aeródromo, informa pista molhada e turbulências de moderada a forte. Na curtíssima final. O gol no 076, reporte visual. Moderada forte, positivo. Poderia confirmar o vento? Vento 200 graus, 15 nós. Ventos com 15, obrigado. É positivo. O senhor já deve ter anticast tráfego à direita, 10 milhas passando 75. Positivo, monitora anticast. 10 milhas, agora de 1 para 2 horas. Positivo. Oceano 313, desça para 2000, sem restrições, voa sobre água. Visual com a pista, o 076. 076, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 15 nós, segue o trem. Abaixo travado, só confirmando, partida 289. Novo SAP para 28. Que bom. Bom, cara. Salvador, 52, 16. Solicita o nível final 130 para Aracaju. Positivo, livre. Obrigado. 258, agora sim, já superou o tráfego. Vou partir para Bumbu. Da 3858. Obrigado. Da 3858, Abucu autorizado. Autorizado, Abucu. Da 3858, obrigado. 28. Após a passagem do voo, alinho com a antena 28, chamei a 300. Para o táxi web 6747 com 163 a bordo, 4 horas e 5 minutos, alternando com 5. Mente web 6747, está livre o táxi, via Juliette Alfa, ponto esfera da 28, chama a torre 1895, o ajuste no 021. Então Juliette Alfa é para chamar a torre agora ou chama no ponto esfera? Ponto espera, ok? Ponto espera da pista 28, chame a torre, 1895. Irá chamar, voo 6747. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, boa noite, stand by clear to Madrid. Standing by. Solo Salvador, boa noite, voo no 076. Voo no 076, mantenha a posição. Mantenha a posição. 63310, vento 190 graus, 20 nós, livre decolagem, cabeceira 28. Livre decolagem na 28, roxa 63310. Da táxi em quilo? Aí fica em frente pelo pátio 3, vai reportar de quilo 6747. Vou no 076, táxi agora à direita, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 076. Com 889, chame Recife 251. 251, confirmo. Confirmo. Ceno 313, livre aproximação em LS. LS 28, 604, a linha E mantém 28. A linha mantém 28, vou na 604. Web 6747, observe a aeronave da Gol, na Taxi Alpha. Após a mesma, prossiga o táxi via Kilo e Alpha. E no ponto de espera da 28, chame a torre em 1895. Boa viagem. Seguinte, após o Gol, prossegue Kilo Alpha, ponto de espera 28, 1895. Obrigado, bom trabalho, boa noite. Boa noite. O Gol no 076, prossiga o táxi via Juliette, o gate é o 028. Poderia repetir aí o pessoal falando a frequência aí, chama. Ok, tá livre o táxi via Juliette, gate 02, Gol no 076. Entendeu o 2, aí o colega tá falando a frequência, é o 2, senhor, confirme. Firmo, segundo, ok? Segundo, ok. 150, modificação. Sul pro 150. Muito obrigado. Aeronave SATA, boa noite. Boa noite, obrigado. Nada. A Europa 084, ready to call. O cockpit chama. Stop. Okay. Europa 084 is clear to Madrid. Flight level 390. Via Upper Zulu 10. Until November, Tango, Lima, VOR. After conform flight plan route, departure from runway 28. Aron departure and Zipa transition after takeoff right turn. Departure frequency 120.8 and the squawk volt 5064. Muito bom. Reduz a check 3 e chame a torre. 1-1-8-95. Não foi entendido. Boa noite, 5595. A chegada é IPIT, pista 28, ajuste no 021. Acione a identificação. Oceanair 6313, boa noite, continue a aproximação, reporte visual com o aeródromo, informo pista molhada e turbulência leve na curta final. Reporte visual com o aeródromo 6313. Voo no 604, decolou aos 44, chamou controle e frequência 1208. 608, 604. Salvador, boa noite, voo na 604, cruza 2000, na mão. 604 é o controle, contato radar. No 3, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 17 nós, confirma o trem. Fiquei bastante travada, Sonar 6313, livre pouso 128, atenção calibrada, respeitar. Gente. Mantenha a proa 229 e voa na proa de pit. Essa 229, se eu voasse a RNAV, seria lá o Serra Vito 361, para IPIT seria 225. Ok, tá 225 então aqui. Ah, então é isso aí, tá certo. Obrigado. Salvador, tipo 555, fora a descida. Desça para 6000 com 1021. Para 6000, 1021. S9808, autorizado, a linha E manter, cabeceira 28. A linha manter, 9808, 28. Controle Oxa, né, 6310. Oceano 6310, chame Recife, 2685. 2685, Oxa, 6310, teria alguma alternativa? Positivo. 12545, 1288, 1260, 1251, 1325. Afirmativo, chama Recife, 12685, alternando 12545. 1288, 1260, 6313, a livre o táxi via Índia, o portão é o 09. 0 graus, 15 nós, livre decolagem, cabeceira 28. Livre decolagem, parceiro 9808. Salvador, boa noite, Web 6747, no ponto para dar 28. WebJet 6747, boa noite, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ali mantendo a 286747. Charedo 9808, decolou aos 49, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 1208, 9808. Controle Salvador, passaria 9808. Passaria do 9808, controle, contato radar. Está autorizado, nível 360, para Confins. O aerovia é o peso Luno 6, a decolagem é da pista 28. A primeira curva, à esquerda, subida da El, após da El, Leda. E após Leda, bridge, para interceptar peso Luna 6. Controle, 120, decimal 8, acione 5073. Visão Alfa. Visão 78, sem restrições, foi até 5.000 com 1.021 na chegada a carga. 5.000 com 1.021 na chegada a carga, sem restrições, Visão 78. 4235 e chame para o pushback e assinamento. Decolagem, cabeceira 28. Livre decolagem, WebJet 5555. Qual seria a provável instrução após impeach por tipo 5555? A chegada é impeach para pousar na 28. Jet 6747 decolou ao 52, chama o controle de frequência 120 decimal 8. 120 decimal 8. 6747. Para ILS Zulu da 28. O TAN 3305 sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, TAN 3305. Trip 5515, desça para 4000, número 2 para pousar na pista 28. Para 4515, número 2 para pouso. 7647, cruzando 1700 pés. Web 747, controle, suba sem restrições para o 360. Sem restrições, 360. Afirmativo, está em contato radar. Passaria do 9808, direto Juazeiro. Muito grato, direto Juazeiro, da presente, mano, cruzando 70. Cinco, velocidade 220. 220 reduzindo 5515. 747, vetoração, curve à esquerda. Foi na proa 165, subindo sem restrições. Esquerda 165, subindo sem restrições, 6747. Estimativo, se falar a comunicação, após o 150, você vai voar direto para a posição bridge. Caso de falha, após o 150, direto bridge. Sou 3178, vou Icari. Direto Icari, 3178. São 78, velocidade 250. 259, 3178. Vetoração, esquerda 180, descendo para 2000, o ajuste no 021, tem como limite localizador. Esquerda 180, descendo para 2000, limite ao lock 55 no 5. Então, 3178, sem restrições até 3000. Até 3000, 3178. Passando 3178, tráfego posição 12 para 1 hora, 18 milhas, aeronave da Webjet sendo vetorado, passando 120. Afirmativo, 3178, obrigado. 4235, pushback acionamento. Faz o 4235, autorizado, chame táxi. Autorizado, 140, voa verde, 6747. Tá 3305 e descida para 2000 pés, livre aproximação ILE. 2000 livre aproximação, 3305 direita 230. Trip 5515, controle Salvador. Direita 230, 5515. Muito bom, tá ouvindo o controle. Complete direita até a proa 260 para interceptar o localizador. Direita 260 para interceptar o localizador. Web 6747, chame Recife 251, boa viagem. 251, boa noite.